são o ecoar dos arcanjos soprando os clarinetes. E hoje viemos pra mostrar a vida toda de Mário Benedetti. Uruguai foi a sua terra, seu berço foi no centro do país. E hoje homenageamos suas letras e seus versos nos 6 anos da imperatriz. E hoje homenageamos suas letras e seus versos nos 6 anos da imperatriz. No seu desterro, a América toda colheu este ouro de mente sem igual. Cuba foi sua angra de honra, trocou pela Europa pra ele chorar. Mesmo assim, tão longe da sua terra, as artes, as letras não podem se apagar. Lutas, ideários de esperanças, as ideias não se arrancam de quem sabe o que é lutar. Lutas, ideários de esperanças, as ideias não se arrancam de quem sabe o que é lutar. Roda, gira, poesia, serpentinas e confetes, a imperatriz louvamos, nosso Mário Benedetti. Minha escola tem magia, ao cantar em tom maior, diversa com alegria e entregar-lhe o nosso amor. Roda, gira, poesia, serpentinas e confetes, a imperatriz louvamos, nosso Mário Benedetti. Minha escola tem magia, ao cantar em tom maior, de pensar com alegria e entregar no nosso amor. Baluarte, baluarte da nossa poesia, marcou sua alegria onde fez lar. E essa arte é que vem com a vida de quem vai na lida por seu ideal. Foi lá trégua entre tantas belezas, a delicadeza de ser e expressar. Voa, que a luz está lhe guiando, nosso povo vai cantando, seu Mário, sua vida é imortal. Voa, que a luz está lhe guiando, nosso povo vai cantando, seu Mário, sua vida é imortal. Roda, gira, poesia, serpentinas e confetes, a imperatriz louvamos, nosso Mário Benedetti. Minha escola tem magia, ao cantar em tom maior, e versar com alegria, e entregar o nosso amor. Roda, gira, poesia, serpentinas e confetes, a imperatriz louvamos, nosso Mário Benedetti. Minha escola tem magia, ao cantar em tom maior, e versar com alegria, e entregar-lhe o nosso amor.